Meu cantar é pra valer, minha faia é de rachar. Estremeça, silencia. Quando os pretos aqui chegar, não devo nada a ninguém. Não prometo pra faltar. Quando eu cantar esse coque, eu quero ver quem vai dançar. Ô, sinha! Cadê os pretos? Sinha! Pra batucar! Sinha! Só dança esse coque quando os pretos chegar. Ô, sinha! Cadê os pretos? Ô, sinha! Pra batucar! Sinha! O meu cantar é pra valer, minha faia é de rachar. Estremeça, silencia. Quando os pretos aqui chegar, não devo nada a ninguém. Não prometo pra faltar. Quando eu cantar esse coco, eu quero ver quem vai dançar. Ô, sinha! Cadê os pretos? Sinha! Pra batucar! Sinha! Só dança esse coco quando os pretos chegar. Ô, sinha! Cadê os pretos? Sinha! Pra batucar! Sinha! O meu cantar é pra valer, minha faia é de rachar. Estremeça, silencia. Quando os pretos aqui chegar, não devo nada a ninguém. Não prometo pra faltar. Quando eu cantar esse coco, eu quero ver quem vai dançar. Ô, sinha! Cadê os pretos? Sinha! Pra batucar! Sinha! Só dança esse coco quando os pretos chegar. Ô, sinha! Cadê os pretos? Sinha! Ô, sinha, cadê os pretos? Sinha, pra batucar. Sinha, só dança esse coco quando os pretos chegar. Ô, sinha, cadê os pretos? Que noite tão linda, você me apareceu. Com sorriso espontâneo, meu coração se rendeu. Que noite tão linda, você me apareceu. Com sorriso espontâneo, meu coração se rendeu. Mas não sabia que tu era tímida, arisca pra danar. Quando mandei de volta o sorriso, fechou a porta, trancou o olhar. Abra a janela, meu amor, se teu vento sopra, você ainda não reparou, mandei um beijo no ar. Abra a janela, meu amor, se teu vento sopra, você ainda não reparou, mandei um beijo no ar. Abra essa porta que o amor é a alegria que te faz companheira essa noite de luar. Tô aqui fora esperando com carinho, vem ficar com teu pretinho, tô querendo te amar. Abra essa porta. Abre essa porta que o amor é a alegria que te faz companhia nessa noite de luar. Tô aqui fora esperando com carinho, vem ficar com teu pretinho, tô querendo te amar. Abre essa porta que o amor é a alegria que te faz companhia nessa noite de luar. Tô aqui fora esperando com carinho, vem ficar com teu pretinho, tô querendo te amar. Que noite tão linda, você me apareceu. Com um sorriso espontâneo, meu coração se rendeu. Que noite tão linda, você me apareceu. Mas não sabia que tu era tímida, arisca pra danar. Quando mandei de volta o sorriso, fechou a porta, trancou o olhar. Mas não sabia que tu era tímida, arisca pra danar. Quando mandei de volta o sorriso, fechou a porta, trancou o olhar. Abra a janela, meu amor, se teu vento sopra, você ainda não reparou, mandei um beijo no ar. Abre essa porta que o amor é a alegria que te faz companhia nessa noite de luar. Tô aqui fora esperando com carinho, vem ficar com teu pretinho, tô querendo te amar. Abre essa porta que o amor é a alegria que te faz companhia nessa noite de luar. Tô aqui fora esperando com carinho, vem ficar com teu pretinho, tô querendo te amar. Abre a janela, meu amor, se teu vento sopra, você ainda não reparou, mandei um beijo no ar. Abre a janela, meu amor, Abra a janela, meu amor. Se do vento soprar, você ainda não reparou. Mandei um beijo no ar. Ainda não reparou, mandei um beijo no ar. Você ainda não reparou, mandei um beijo no ar. Boa noite, um abraço, um aperto de mão. Boa noite, campeão. Boa noite, um abraço, um aperto de mão. Boa noite, campeão. Esse é o meu desejo nessa hora e um momento. Satisfeito, meu prazer. Para todo mundo ver que no coco eu sou o pai. Mas meu nome nunca cai, só cairá quando eu morrer. Boa noite, meu povo, como vai? Quero saber. Como vai? Como vai? Quer saber? O meu povo, esse coco é pra vocês. Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? Chão de estrela, esse coco é pra vocês. Boa noite, um abraço, um aperto de mão. Boa noite, campeão. Boa noite, um abraço, um aperto de mão. Boa noite, campeão. Esse é o meu desejo nessa hora e um momento. Satisfeito, meu prazer. Para todo mundo ver que no coco eu sou o pai. Mas meu nome nunca cai, só cairá quando eu morrer. Boa noite, meu povo, como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? O meu povo, esse coco é pra vocês. Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? O meu povo, esse coco é pra vocês. Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? Como vai? Boa noite, um abraço, um aperto de mão. Boa noite, campeão. Boa noite, um abraço, um aperto de mão. Boa noite, campeão. Esse é o meu desejo nessa hora e o momento. Satisfeito, meu prazer. Para todo mundo ver que no coco eu sou o pai. Mas meu nome nunca cai, só cairá quando eu morrer. Boa noite, meu povo, como vai? Quer saber? Como vai? Como vai? Quer saber? O seu guarda, esse coco é pra você. Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? O pai não tem, esse coco é pra vocês. Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? O meu povo, esse coco é pra vocês. Como vai? Quer saber? Como vai? Quer saber? Macaibeira, macaibá. Pense num som tão gostoso que os pés não querem parar. Macaibeira, macaibá. É um troco precioso, um instrumento vai virar. Macaibeira, macaibá. Pense num som tão gostoso que os pés não querem parar. Como diz o juremeiro, pra entrar na mata virgem, peço licença aos caboclos pra madeira retirar. Depois do preceito feito, você corta bem o tronco. Vá ao cano devagar, que é pra o tronco não rachar. Macaibeira, macaibá. É um tronco precioso, um instrumento vai virar. Som tão gostoso que os pés não querem parar. Macaibeira, macaibá. É um troco precioso, um instrumento vai virar. Macaibeira.

também gosto de ciranda, cavalo marinho de norte a sul. Sou pernambucano, não importa onde estiver. Apesar do cotidiano, eu vou levando meu axé. Olha o samba do Zé. Vem pra cá batucar. Menina, minha prefeitada roda que eu quero ver samba rolar. Olha o samba do Zé. Vem pra cá batucar. Menina, minha prefeitada roda que eu quero ver samba rolar. Olha o samba do Zé. Vem pra cá batucar. Menina, minha prefeitada roda que eu quero ver samba rolar. Olha o samba do Zé. Peço a força de São Jorge, do guerreiro São Sebastião, a Oxalá, o Louro, uma proteção. Tu tá protegendo as matas e proteja esse meu cantar. Sabedoria, toda a de iluminar. Que o nosso caminho fosse iluminado pelos orixás, que nos livre de todos os males e toda demanda vamos ultrapassar. Peço força, fé e coragem, ninguém nos derrota no nosso terreiro. Bate forte dentro do peito, quem comanda é o som do pandeiro. Siga em frente, sempre contente, porque nosso lema é o bem construir. E quem anda do lado direito é sempre o primeiro, tem pra onde ir. Trago sempre presente em minha mente as sábias palavras do meu salvador. Nesse mundo ninguém é perfeito, o que interessa é Deus e o amor. Quando chega o mês de setembro, a minha promessa tenho que pagar. É pipoca, confete, beijo, as minhas crianças eu tenho que dar. Meu pedido que foi alcançado e eu agradeço de bom coração. Peço a força de santo querido, é uma homenagem à comida minha. Peço a força.